cidade grande, pouca roupa, maquiagem, esquinas, vales sem blanche. Ô, Mac, em casa mulher não satisfaz, só aliança no dedo, na boleia dos Guntrai. Quanto mais elas criticam, mais eles vêm me procurar, realizo a fantasia me pagando pra caralho. Vagabunda é aquela mulher que dá de graça gostar de homem casado, piranha, bunda tunada. Parou o carro, intenção, fazer programa, pode ir, abre o zoológico, soltar o peixe às onças. Um programa por noite pra mim já tá bem bom, pro meu filho ter na mesa mistura leite Nestlon. O resto eu insisto pra sair dessa vida, fazer uma faculdade, comprar uma casa minha. Mas nem tudo acontece como a gente quer. Nada é uma de rosa, prostituta mulher. Eu não tô aqui porque eu quero, se por necessidade. Quem passa fome na infância perde cedo a ingenuidade. Eu tenho um grande sonho, ter um filho e uma família. Obrigado, 3R desabafei minha vida. Como uma criminosa sem opção, discriminada, largada pela família. Depois vem nova, casada, traída, solteira na luta pelo sustento. Quando não mata, fere o amor verdadeiro. Ai, quanto querer cabe meu coração. Ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Senhores debilitados em vidas de casamento, achando nas meretrizes atrizes de sofrimento. Seus mais envolventes momentos, vendo as minas gemendo por trás daquele veneno, pelo prazer do dinheiro, passando fincado em avenidas, cortando o orgasmo das madrugas no silêncio, negociando mais uma, apenas mais uma, pro olho das esquinas sorrir. Num motel beira de estrada, decorada com lingerie, champanhe, chantilly, no pique mais sereno, deixando cheiro de calcinha no solo, no banco traseiro. No espelho, desgosto pro cliente, o brinquedo, culpando a esposa porque em casa falta entretenimento. Horas extra no emprego, na mão de um amor perdido, fazendo sexo, rotina, ser mais que mulher e filho. Arrependido sozinho, com aquele coração pulsando, fumando cigarro enquanto o pulmão pede socorro. No outro dia só ressaco, aquela cara inchada, estampada de quem caiu nas garras da noitada. Perambulando no escritório, ele chama a secretária, ele pede um café, um comprimido e um copo d'água. Ela vem desfilando de salto alto e cabelo preso por trás dos óculos, aquele olhar de desejo. Duas palavras a mais ou duas palavras a menos, um entrosamento ela vai ser hoje o seu desfecho. Ai, quanto querer cabe meu coração.